Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Life Set. Essencial. Life Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Bem-vindos a mais uma edição do Live Set. Durante as próximas 2 horas vamos ficar com o melhor da música eletrónica. Live Set. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Começamos já pelo número 10, um tema já com alguns anos, mas mesmo assim continua a receber muitas votações, este Numb Encore dos Linkin Park Remix. 10.

Favorita para elegeres o top do live set, basta ires a www.bupor.com. E esta semana, na sétima posição, contamos com o single Dreams de Kelly Diamond e Rappi Alfaro. Live set. Coldplay. Estamos já no meio da contagem desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora conhecer o número 6, onde está DJ XP, Albert Kick e Imagine. O single chama-se Sweet Love. Sim. Make some sweet love.

Estamos de volta para a segunda parte da contagem. Vamos conhecer agora o número 5 esta semana, a pertencer a Robbie Rivera e o single Escape. Five. And it makes me wonder. Life set. Yeah. Power play. Número 4 esta semana para o single Gotta Have House Music de DJ Zé Luiz. 4. I'm gonna tell you.

Okay, now. Silly.

DJZLuis.com. Set. DJZLuis.com. Yeah. DJZeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com. We'll be right back. Live Set. DJZLuis.com. DJZLuis.com. La da da dee da da da da. djzeluis.com. djzeluis.com. Yeah.